Estou recebendo aqui no estúdio o Luciano Barros, ele que é presidente do IDESF, o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras. Bom dia, Luciano. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da RCI. Satisfação recebê-lo aqui para a gente falar a respeito de temas, né, relacionados à nossa fronteira e fronteiras como um todo do Brasil, porque infelizmente a gente sabe que o controle que é feito na fronteira brasileira muitas vezes acaba sendo insuficiente. Eu vi ontem, inclusive, né, saiu ali no jornal Gazeta uma publicação sobre a questão dos cigarros aqui na fronteira. Tem um levantamento feito pelo IDESF que aponta aí que, apesar das grandes apreensões, isso ainda representa menos de 10% de tudo aquilo que passa aqui, entra no Brasil, de cigarros contrabandeados? A nossa fronteira é gigante, né? Nós temos 16.800 quilômetros de fronteira e tem uma capilaridade, notadamente nessa fronteira oeste-sul aqui, centro-oeste-sul, que vai do Mato Grosso, do sul até o Rio Grande do Sul, ela tem uma capilaridade de estradas, de rotas, que facilitam essa entrada desses produtos que vêm de forma criminosa para o Brasil. Aliado a isso, a conjuntura econômica brasileira, que ainda saímos de uma crise, e o produto no país vizinho muito mais barato do que no Brasil, e a grande lógica é essa, a diferença de preços. Então, o dia que tivermos um produto com preços similares, o contrabando acaba, a motivação só é uma, econômica. Agora, é até importante frisar isso, porque o cigarro no Brasil ele passou a ser caro, mais caro, né? Bem mais caro que o cigarro paraguaio, em função principalmente da taxação, né, do imposto que foi colocado aqui como uma forma aí de diminuir o consumo. Como é que fica isso? Porque, né, em tese, o Brasil não poderia diminuir esses impostos. Isso seria o quê? O Paraguai teria que tomar providência nesse sentido? Como é que você avalia isso também? Interessante. Existe uma métrica internacional aí que veio da Convenção Quadro, uma convenção de controle e combate ao excesso de tabagismo, que se justifica essa elevação dos impostos do cigarro em todos os países do mundo, quase isso acontece. Porém, o que acontece? No Brasil com o Paraguai. O Paraguai é signatário da Convenção Quadro, mas não cumpre a regra de aumento de impostos. O Brasil tem hoje 80% de imposto no tabaco, o Paraguai tem apenas 16%. Essa diferença é nitidamente tributária, porque quase que hoje o preço de produção, o preço de tirante mão de obra, quem sabe no Paraguai ainda seja um pouco mais barato, mas não daria toda essa diferença, o preço da energia também, mas o imposto é o impacto maior desse produto. Então vejam bem, o que poderia ser feito aí? Chegar numa conta de uma conversa honesta com o Paraguai, para que ele eleve um pouco esse tributo e o Brasil, de repente, fazer uma política tributária que não precisa ser 80% de imposto, mas que possa equalizar um pouco esse imposto, trazer para um nível um pouquinho menor. Só esses dois ajustes, o Paraguai elevando um pouco o imposto, o Brasil diminuindo um pouco o imposto, eu acho que já teria uma similaridade de preço, porque o contrabandista também tem custo, ele precisa tirar a mercadoria daqui, ele precisa levar para São Paulo, isso tem custo da logística, tem o custo do risco dele perder a mercadoria, tem todo o meio de transporte, quiçá a corrupção também, então tudo isso encarece o produto. Se fizermos essas medidas, um balanço, acho que resolveria grande parte, né? E pensamos assim, uma outra conta interessante com relação a, justamente a, com relação a tributos, é que os cigarros contrabandeados, consumidos de contrabando, são aqueles cigarros mais baratos, são aqueles cigarros, ele afeta justamente, a gente já fez essa medida, justamente aqueles consumidores que consomem um produto um pouquinho mais barato, ou seja, na casa aí de R$4, R$5, R$5,50, R$6 do cigarro formal. Esse mercado está impactado pelo contrabando. E tem um outro mercado, que é o fumante de um produto premium, que custa R$10, R$11, R$12, eu não me lembro bem os preços de cigarro, mas é mais ou menos isso. Então, se o governo brasileiro olhasse só essa categoria mais barata e baixasse o imposto só desta categoria, ele colocaria um volume de 9 bilhões a mais para dentro do caixa, só mexendo numa categoria, aquele que está... É até uma questão inteligente de imposto, porque quem consome produto mais caro pode pagar mais. Então poderia continuar o imposto de um produto mais caro, um produto premium. Mas o produto alvo do contrabando dava para ter uma política tributária, baixar um pouquinho, que você resolveria o problema também. Equalizaria um pouco com esse preço paraguaio. e nós teríamos a solução do problema de uma forma muito mais simples. Pois é, é bem delicado, né? Isso mexe com várias, vários posicionamentos diferentes, inclusive, né? Tanto no meio empresarial como na área da saúde, enfim. Reforçando também que esses dias eu vi um estudo que mostra que na Europa, por exemplo, o preço de um maço de cigarro pode chegar ao equivalente a R$50, até R$80 em alguns países devido à tributação, né, que existe sobre o produto. Agora, é impressionante a quantidade de cigarros apreendida, né, em toda aqui a região. A gente sabe que no ano passado até houve uma pequena diminuição, 2% ali no total, né, de cigarros apreendidos pela Receita Federal, mas é um volume muito, muito grande. Enfim, é uma questão de se trabalhar com políticas tributárias, relações entre Brasil e Paraguai, porque do contrário será continuar aí até enxugando gelo aí com essas apreensões? É, com a extensão de fronteiras que nós temos, é a capilaridade desta fronteira, o efetivo policial empregado nestas áreas de fronteira, tanto da Receita, como da Polícia Federal, como da Polícia Rodoviária Federal, tem feito um trabalho espetacular aí de combate a esse tipo de crime. Porém, eu acho que nós temos que pensar de uma outra forma também, porque senão daqui a pouco enche de polícia nessa área fronteiriça, e você continua não resolvendo o problema, porque ela tem muita capilaridade, tem muitos caminhos. Então, eu acho que a inteligência seria muito prudente nesse sentido. E, evidentemente, também temos esta carência de segurança pública, que deve ser uma carência de infraestrutura nas áreas de segurança pública, eu diria, que é falta de efetivo policial, falta de investimento em tecnologia numa fronteira extensa como essa. Nós precisávamos ter mais câmaras de OCR para vigilância, precisávamos ter mais inteligência digital aí para poder fazer vigilância em todas essas fronteiras, né? O projeto CISFRON do Exército, que está parado aí, que era um projeto maravilhoso. A própria Polícia Federal, com o VANT, que está enferrujado, não está voando mais. Então, são essas coisas que o Brasil começa e não vai a fundo, não termina. Agora, também com relação a essa questão dos cigarros, a gente ouve sempre o pessoal da área de segurança citando aí que muitas quadrilhas que antes se dedicavam, por exemplo, puramente ao tráfico de drogas, passaram a incorporar os cigarros também, já que são produtos altamente lucrativos. O que é que dos estudos aí que o IDES faz, já foi possível constatar essa questão, ou é um mito, digamos assim? Nós trabalhamos com uma perspectiva que hoje essas quadrilhas, os operadores do contrabando, aí, eles não estão cada vez mais profissionais nesse processo. Não, não existe mais aquele contrabando romântico, daquela senhorinha que vinha comprar aqui, que vinha no ônibus, comprava para vender na cidade. Não, hoje são quadrilhas especializadas. Então, e elas visam uma coisa, é o lucro. Se especializaram também em logística, em caminhos, em como tirar a mercadoria daqui e levar ao ponto de interesse. Isso serve para qualquer mercadoria. E por que não ao tráfico de drogas? Por que não ao tráfico de armas? Há uma máxima aí que a gente ouviu a vida inteira, principalmente dos órgãos, das corregedorias, das polícias, que o profissional, quando é corrupto nessas áreas de segurança, ele diz o seguinte: olha, de droga e arma eu não pego dinheiro. Ah, mas contrabando, o governo aí já arrecada bastante. Existe também uma aceitação social das pessoas, contrabando é trabalho, não é crime. Então isso acaba relaxando a consciência, só que esses grupos esquecem que os contrabandistas hoje são especialistas em logística e levam o que quiserem. Ele pode estar pagando uma propina para passar bonecas, ou passar cigarro, ou passar produtos eletrônicos, e na verdade aquilo ali tem no meio drogas, tem armas. Essa é a conclusão que chegamos. E, inclusive, né, a gente conversava fora do ar aqui a respeito de alguns outros assuntos. O IDESF está para divulgar, está para elaborar alguns estudos sobre a questão de outros mercados ilegais aqui na fronteira, como é o caso dos agrotóxicos e também dos eletrônicos? O produto eletrônico é uma coisa interessante, né? Especificamente, o Brasil hoje passa por uma mudança de perfil tecnológico, principalmente na área da internet. Você lembra da DSL, que vinha pelo par metálico? Ele chegava na tua casa pela rede de telefone. Hoje nós temos a fibra ótica aí como grande mudança de perfil. E nessa mudança de perfil, o Brasil começa a ter esses equipamentos contrabandeados, tanto a fibra quanto as pontas dessa fibra, né? Os modenzinhos, aqueles produtos que vão nos postes, aquele produto que vai no provedor de internet menores. Isso tem ganhado proporções alarmantes. de forma gigantesca. Um outro problema muito sério aí é que esses produtos não são homologados pela Anatel, e algumas análises que fizemos em alguns laboratórios nos mostram que, inclusive, a Anatel corrobora com esta visão de que esses produtos contêm determinados SPY para verificar a Rede Brasil. Ou seja, ele pode usar para fins comerciais, ele pode usar para fins de inteligência, e muitas vezes esses produtos podem parar num órgão público e aí se passar a inteligência de país. Então é muito preocupante, né? Estamos tratando de um tema ainda que as pessoas não têm noção do perigo disso, né? Nos Estados Unidos já foi levantada essa questão, né, de aparelhos chineses que poderiam estar roubando dados, enfim, existe toda uma preocupação quanto a isso, né? Exatamente. O fabricante pode colocar lá um mecanismo que ele pode vigiar o que, a princípio fazendo estatísticas de uma forma muito até comercial, mas criminosa, já sem consentimento, evidentemente. Mas isso pode ser usado para qualquer coisa, uma vez que ele tem essa porta aberta, né? Então, temos que ter esse cuidado, e isso, as pessoas não estão tendo esse cuidado, muitas vezes não sabem disso, recebem um produto a partir de um provedor de internet que está instalado em sua casa, tampouco o provedor tá preocupado com isso, ele está preocupado em comprar um produto mais barato, e aí nós temos toda essa vulnerabilidade de dados aí sendo colocada. Também com relação aos agroquímicos, a gente observa que a apreensão de produtos é cada vez maior, tanto na região ali de Guaíra, na região próxima aqui a Foz do Iguaçu. Enfim, esse é um foco de preocupação também com relação à permeabilidade aqui da nossa fronteira? Nós estamos terminando um trabalho, um estudo sobre os volumes disso. É impressionante que, assim, em grosso modo, o Paraguai importa matéria-prima muito maior do que consome. N vezes, nós vamos apontar, em breve, aí, em poucos dias, esse estudo estará pronto. São produtos que vêm com concentrações não permitidas no Brasil, e aqui eu repito as palavras do meu amigo Dr. Alessandro Lopes, lá de Santana do Livramento, que hoje é o coordenador de inteligência da Polícia Federal no Rio Grande do Sul. O que é bom para o Brasil, num ambiente de Mercosul, tem que ser bom para o Paraguai, bom para o Uruguai. Quer dizer, por que uma concentração do Paraguai permite de 10% de determinado produto, o Brasil permite em 5%, o Uruguai... Então, quer dizer, nós temos que ter uma espécie de uma análise, dizer, olha, o bom para a saúde humana, que não tenha prejuízo para a saúde humana, que não vai... esses produtos não vão acabar criando uma resistência nestas lagartas ou nesses bichos que aí... assolam as lavouras. Tem que ser bom para todo mundo, tem que ser um equânime isso. E tem que ver o que a Organização Mundial de Saúde fala sobre isso. Então essa é a nossa preocupação com relação a esses produtos contrabandeados. Não se sabe muito bem a origem, e quando se sabe, ela vem de forma exacerbada, né? Com prejuízos claros aí à saúde humana, aos lençóis freáticos aí, que nós estamos em cima do aquífero Guarani, quer dizer, ou seja, a utilização indiscriminada nas lavouras aí de produtos sem origem é muito preocupante. Outro fator de alta preocupação, esses produtos também, vocês conhecem a logística de passagem pelo rio e pelo lago de Itaipu. Vocês imaginem a seguinte situação: você ter uma barcaça prendida de cigarro. Nós vimos N vezes a polícia em perseguição, o que o contrabandista faz? Joga a carga e pula do barco e tenta achar uma ilha, alguma coisa para se agarrar, e aquele barco acaba indo à deriva, tombando, virando, a carga vira no rio. Imagine isso com um agroquímico no lago de Itaipu, no rio Paraná. Lembrando que 70% toneladas da água de Foz do Iguaçu vem do lago de Itaipu, da água consumida aqui. Exato. Imagine o tamanho deste impacto na saúde humana com toneladas que esses caras transportam aí de forma ilícita. Então é muito preocupante. Isso requer aí uma força-tarefa de Itaipu, mesmo porque está aí acontecendo esse crime no lago de Itaipu, é Polícia Federal, Receita, tem que ter uma atenção muito especial a esse tema. Pois é, realmente é um tema bastante complicado. Você disse que nos próximos dias já teremos, né, o estudo pronto sobre esse assunto. O IDESF, ele tem como foco justamente essa questão aí de desenvolvimento de pesquisas, né, de municiar também os órgãos públicos com relação a informações sobre regiões de fronteira. E também tem todo um trabalho de capacitação. Você me dizia também que uma pós-graduação, uma nova turma aí da pós-graduação em gestão de fronteiras será apresentada? essa pós-graduação em parceria com duas instituições de grande relevância. A primeira delas é a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, a DESG. Né? Temos uma fase introdutória que a DESG vem com os professores da Escola Superior de Guerra do Rio de Janeiro, vem ministrar suas aulas no nosso curso. Nosso curso é em gestão de fronteiras. Estamos na terceira turma em Foz do Iguaçu e quarta turma. Temos uma turma formada em Cascavel, que esse ano também sai a quinta e a sexta turma. Serão ofertadas aqui em Cascavel também. Então, esse curso traz... E a área de gestão, a outra parceira é a ESIC Business School. A ESIC Business School é uma universidade, uma escola de negócios, que está entre as 20 maiores escolas de negócios do mundo, com sede em Madrid, é uma escola católica, ela é da congregação deoniana, e na Espanha, em toda a Europa, tem campus nos Estados Unidos, né, na Flórida, e também tem campus na China. De grande relevância, temos profissionais extremamente capacitados para essa área de gestão que trazem conhecimento, e é uma escola muito interessante. Debatemos temas de fronteira. Ao final desse curso, o aluno promove um estudo sobre as áreas do desenvolvimento nas áreas de fronteira, então isso vira um livro que já foi lançado na Feira do Livro aqui em Foz do Iguaçu, das primeiras turmas, agora sai o livro da segunda turma e assim por diante. Então a ideia com isso aí tudo é trazermos as discussões do desenvolvimento das áreas de fronteiras em alto nível. Isso temos conseguido fazer com essas turmas de pós-graduação, e aí delegados da Polícia Federal, agentes da Polícia Federal, doutor Fabiano Bordion é um dos nossos egressos, doutor Fux também, e aí temos doutor Gênova da Polícia Rodoviária Federal, doutor Mafra do Ministério Público, então temos aí uma gama de atores que são importantes para a construção destas áreas de fronteira que estão lá em sala de aula discutindo com profissionais altamente gabaritados. Para saber outras informações, é só entrar ali no site do IDESF. No site do IDESF e pelo telefone, 3028-0215. Lá temos algumas informações, já estamos selecionando essa nova turma. Precisa passar por um critério de seleção. Nós temos uma pequena investigação social, a pessoa não pode ter lá antecedentes criminais, tem acesso a algumas visitas técnicas, nós visitamos órgãos de segurança, então precisamos ter alguma segurança quem serão esses alunos, mas tem sido de muito êxito. Conversei aqui com o Luciano Barros, ele que é presidente do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, o IDESF. Tem sede aqui em Foz do Iguaçu, o IDESF, né, um instituto localizado que trabalha só com questões da fronteira, na fronteira, né, importante destacar essa questão. Luciano, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigado mais uma vez, Guilherme, obrigado, ouvinte, sempre uma satisfação é nossa, sempre a conversa aqui é de altíssimo nível.